canela nas alturas, para o divino me ouvir. A minha mãe me respondeu: com filho meu estou aqui. Janela nas alturas, para o divino me ouvir. A minha mãe me respondeu: com filho meu estou aqui. Minha mãe, vamos comigo para sempre eterna luz, para eu poder assinar para sempre a Santa Cruz. Minha mãe, vamos comigo para sempre eterna luz, para eu poder assinar para sempre a Santa Cruz. Esta cruz do firmamento que radeia a Santa Cruz, todos que nela afinar, para sempre a mim Jesus. Esta cruz do firmamento que radeia a Santa Cruz, todos que